E a nossa história de amor continua. Naldinho e Léo Rios, os homens sem coração. Você pensa que vai me machucar, postando suas fotos naquele lugar que começou o nosso amor. Jamais pensei que ia terminar. Você fica escrevendo em redes sociais que já superou tudo e é feliz demais, dizendo demonstrar que não tá nem aí. No fim da noite vem ligar pra mim, dizendo que não consegue dormir. 4:20 da manhã, lembra de mim. Vai cuidar da sua vida, vai curar sua bebida. Não aguento mais esse papo que me ama já não cala mais. Só depois de várias doses você corre atrás. E vai cuidar da sua vida, vai curar sua bebida. Não aguento mais esse papo que me ama já não cala mais. Só depois de várias doses você corre atrás. Então me deixe em paz. Você pensa que vai me machucar, postando suas fotos naquele lugar que começou o nosso amor. Jamais pensei que ia terminar. Você fica escrevendo em redes sociais que já superou tudo e é feliz.